enquanto houver saudade, eu não te esqueci. Enquanto houver a verdade, não vou pra longe daqui. Enquanto houver desejo, mais uma razão pra ficar. Como é que eu vou me embora, se em mim eu vou te levar? Porque eu te amo, eu te quero. Enquanto houver saudade, eu não te esqueci. Enquanto houver a verdade, não vou pra longe daqui. Enquanto houver desejo, mais uma razão pra mim.